8, 9 dias. 8, 9 meses, João Pessoa, Guarapuava. Pode. Então 8 tá livre, chama em táxi. Então é táxi no 8, na 7 ou no 4? Fala o gol 994, 58 a bordo, 12, tava dando para o táxi. E 994, livre até ponto de espera, torre 119,8. 1014 ajustado, confirme Salvador, 2h15 e o PLB confirma? 58 PLB, confirma 119,8 na torre, né? 119,8, correto. Giro, gol 994 é 118,95. 118,95, obrigado. Aerotáxi Gol 606, 58 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, alterna Fortaleza. No 606, até o ponto de espera autorizado, via Índia, 1014 ajusta, torre 118,95. Aerotáxi Gol 118,95, Gol 606. Gol 896, cópia. Outra conta. Gol Pessoa autorizado, nível 370, via Peruísque 58. Controle em 1, 19.8, aciona 5072, saída Tuca, Aracaju. Curva esquerda após a colagem, pista 10. E 370, Peruísque 58, controle 198, 5072, Tuca, Aracaju, decolada 10, curva esquerda para João Pessoa, com 1.8 ao vivo. Correto, Paulo, gol 1.7.4, pronto. Táxi para com 136 a bordo, tendo Salvador, 2 horas e 2 de autonomia. No 714, Pátio e Índia, até o ponto espera 10, 1014, 118,95 a torre. Pátio e Índia, 1014, 118,95 a torre, gol no 714, obrigado, boa. Gol 606, próximo ponto de espera, 1-0. Gol 606, ali mantém capiteiro 1-0. Ali mantém capiteiro 1-0, tá. Por seu pé, 14, autorizado LF, reporta as curvas estabilizadas no seu 7-0. 1994, decolador 50, controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, tchau. Controle, boa noite, gol 1994. Gol 994, contato radar decolagem, sua para 350, sede APUCA. 350 na APUCA, 1994. Solo, solo, transição muito baixa. Um 896 livre, puxa, me tá. Livre de decolagem, sessão 10, vento 130, grau 079. Livre de decolagem, da pintura 10, bom 0. Segundo 7 no 4, ponto espera, pronto. Segundo 7 no 4, anima, tem que obter no 0, fazer uma laje no Google da companhia. Me mantém, fazer a companhia, vou no 7 no 4. Vou no 994. 94. Centro autoriza direto ao Marcelo da presente. Marcelo, obrigado. Decolador 52, controle 119, decimal 8, bom voo. 19, obrigado, 606. Controle Salvador, gol 606. Voo no 606, contato radar na decolagem, sua para 390, sede APUCA. 390 APUCA, 06. Recife 2185, alternado no 2545. 2545, qual que é o alternado? 1245. 2545, obrigado. Estabilizou no LS, o TAM, transmo 70. Completa final, torre 12295, bom ponto. 12295, obrigado. Torre Salvador, boa noite, TAM 12275, estabilizado, baixado de trabalho. 31170, boa noite, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 04. 1014, guarda pista livre, transmissão. 7 no 4, decolador 55, controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. Cada vez, obrigado, até mais, 7 no 4. 1 no 2, 2 a bordo, uma minha de 2 horas e 20, até na Mateo. É nóis. Autorizado, até 3 no 7, 0. 895. Patrinha de 614, pode estar 2954, 896, obrigado. 896, confirma Maceió, 1220, o PAB? PAB 122. Gente. TAN 3152, cópia. Copia, o TAN 3152. Maceió autorizado, 330. Decola 10, esquerda, Puca Zipá. 1 no 9, decimal 8, 5056. Autorizado Maceió, nível 330, decola da 10, saída Puca, transição Zipar. 1198, controle 5056, transponder, TAN 3152. Correto, Champão. Na próxima. Suba restrito para o nível 330, direto Campinas. 330, direto Campina Grande, 606. Boa linha e mantém cabeceirão na zero. TAN 3170 na sala 58, chame só a linha na 219, boa noite. 219, boa noite. 3170, livrado. 3170, alfa quilo, posição 8, parte 3. Alfa quilo, posição 8, parte 3. 3, 1, 7, 0. Sim? Eu pedi a desvia direita, volta no perfil. Sim. No 8, 9, 6, vento no 3, 0 graus, 0, 5, 9, 6, decolagem, zona 0. É, no pátio 3, posição 8. Corrigindo agora, o aero modificou para 9. Ah, ok, sente posição 9, então no pátio 3, TAN 3170. Estou corrigindo aí para o TAN 3170, eu informei portão, mas na verdade é a posição lá do pátio, ok? Pátio 3. Pátio 3 remota, posição 8, para o TAN 3170. Corrigindo posição 9, para o TAN 3170. Correto, 9. Um no 896 decolado aos 00, chame agora o controle em 199, posição 8. 98, 896. Controle Salvador, gol 896. 896, contato radar na decolagem, 5370, seja a função. Confirme 370. 714, chame agora o centro de Recife em 12685, alterno 2545. 2685, 2545, gol 17, eu não quero até mais. Para o pushback e acionamento, 3152. 3152, confirme 612, portão? Portão 612, aguardando a retirada do finger. Livre, chame para o táxi. Livre, chamará para o táxi, então 3152. Então, 3152. Confirme. Então, 3152, solicita desconsiderar a autorização para o check acionamento, vai chamar novamente. Ok, então reporte quando pronto, 3152. Reportará, então 3152. 8296, chame agora o centro Recife, 12685, alterna 12645. 12685, 12545, 8296. Go ahead. Boa noite, Portugal 024 to Lisbon, position 11, ready push and start in the 1 minute. Okay, stand by to copy your clearance. I'm gonna check your route with the receive stand, okay? Portugal 024, right, copy? Go ahead, sir. Okay, clear to Lisbon, flight level 350 via Port Zulu 10 until Natal. After that, per November 873 until Intol. Then via flight plane route, runway 10, left turn, Puka departure and Zipa transition. Squawk 5074. Salvador departure control 12, correction, 119.8. 119.8, Portugal 024. Okay, Portugal 024, to Lisbon, flight level 350, per Zulu 10 until Natal, then per November 873 until Intol. Flight on route, runway 10, left turn, Puka departure, squawk 5074, and departure 119.8. Readback's correct, come ready to start up and push back. I will do. Okay, Portugal 024 ready to push and start. Report for taxiing 024. 024, requested. Okay. 024, clear taxi via main intro, taxi engine alpha, at the holding point, contact the tower 118, decimal 905, QNH 1013. Main apron in the alpha, holding position 10, and then the contact tower 118 decimal 950, QNH now 1013, approach of 024. Bom dia, senhor, identificação, direto no 2 no país, que é legal no 0 no 3. 2 no meu pé. autorizado direto Zulu. Lead 2, line up and take off, runway 10, in Portugal 024. Portugal 024, Airborne 24, contact Salvador Approach Control, frequency 119.8. Salvador 119.8, in Portugal 024, international. Salvador, in Portugal 024, every 2,000 feet climbing on Pouca departure. 024 is a contact, climb to flight level 350, Pouca Departure. Climb to level 350, Pouca Departure, Portugal 024. Romeu, boa noite, a senhora, minha identificação autorizada a chegada Mário, para 2 mil pés, Senegal no 096. Portugal 084. Portugal 024, right? Vai direct to Aracaju. Direct Aracaju, é Portugal 024. Brasil 24, confirm direct to Aracaju. That's correct. Brasil Portugal, due to fall, our route is via Zipar. He wants us to turn left 9 degrees to Aracaju. Portugal 024, now he sends a jet fly direct to Zipar. Yeah, direct to Zipar, Portugal 024. Estabilizando até 3520, Campo Avista. 3520, Torre 1895. 1895, boa atenção. Boa noite, Romeia, autorizada final INS. Gente, está autorizada final INS, boa noite, Romeia, do X-Ray, informando a estabilidade. Lado. São 3520, boa noite, o ajuste no 013, reposto no externo baixado e travado, tráfego já avistado. Tomarei no externo, anotando 3510. 3520, cheque trem livre pouso na 0, vento 120 graus, 08 nós. Agora, Índia Serra, embaixo travada, tá? 3520, livre pouso, pista 10, obrigado. De nada. Solo Salvador, TAN 3520, livrou na sua escuta. 3520, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, até o 03 na sua escuta, TAN 3520. Salvador, está 3152 para o pushback acionamento no 06. Está 3152, livre acionar, chame táxi. Devo chamar a táxi, está 3152. Voo 86, completa a LS X-Ray, chamando Torre, 1 no 8 decimal 95. 1895, boa noite, Donamé. Com 1-8 no meia na escutatória. Ah, escuta, ele vai passar o externo agora, tem embaixado de cercado e o cão vai ver. Frente com 1-8 no meia, traga lá no estado, ajuste no 093, vento 130 graus, 079, ele repousa no 90. O táxi, o tanto em zona 52, 109 a bordo. Alterna Aracaju, 2 horas de autonomia. 3152, Pátio Índia, pode esperar chame turno no 895, ajuste no 013.